Sexta-feira, 4 de dezembro. Vamos ao intervalo, já está aí, estamos de volta. Não saia daí, porque o Banco Chimarrão, aquele chimarrão da Betula, especial de Limeira. Você está ouvindo? Hoje na Bia, 10 milhões e 300 mil brasileiros que estão em insegurança alimentar grave. A gente tem que chamar de nós, que é o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Bom dia, Garazinho! Bom dia! Esse é o meu bom chimarrão! Mas que profeta morrer! O tucano! E a melhor chimarrão! E o bom velho francês! Que atende o que de volta e pra cantar o Brasil! Deixa no povo! Já Thank you.